ganhei a cena e vi qual é do lado de casoeira. Balada na vida aplaude um sistema que empurra sem dó o que é de pior. Droga, bebida, estiga as pivetadas que só procura ter um espelho pra viver e encontrar no mais velho um arsenal de PT. A relíquia do Ozan que veio do Talibã, todos esses despreparados querendo ver o pior. Ou aquela própria mina que escuta a trilha e ciente ensaia para mais um dia dançar com o inimigo que está ao derredor, esperando um vacilo para só dar o bote e ver a sua infância perder por ter dado ouvido a música indecente que dizia só querer prazer e nada mais. Queijo na ratoeira, hoje em dia muitos caem. Sair ileso de tudo isso é só querer, depende exclusivamente de você. Querer mudar o seu modo de pensar e saber quem é Jesus Cristo. Você vai ganhar a cena. Sair ileso de tudo isso é só querer, depende exclusivamente de você. Querer mudar o seu modo de pensar e saber quem é Jesus Cristo. Você vai ganhar a cena. Vejo tudo isso hoje em dia, paro pra pensar. O que Deus fez na minha vida é motivo de dar glória e exaltar a Jesus Cristo, Rei dos Reis, por ter livrado a minha vida da morte uma par de vez. Lembro do fulano que chegou em quadro, de repente ele saca duas armas e ferrou. Só deu tempo de correr sem olhar para trás, e o tiro pegou na perna do meu colega e me fez refletir mais. O plano de Deus na minha vida, qual era verdadeiramente o valor que eu tinha e que você tem? Ei, meu irmão, preste atenção, o crime te leva ao buraco, mas Jesus Cristo te traz a solução. O mal quer dar o bote, não quer te ver jamais de pé, e você na zoeira trilhando carreira aplaude de pé. Mas hoje Jesus quer mudar a sua história, só basta nele crer, entenda o jogo, alcance a vitória. Sair ileso de tudo isso é só querer, depende exclusivamente de você. Querer mudar o seu modo de pensar e saber quem é Jesus Cristo. Você vai ganhar a cena. Sair ileso de tudo isso é só querer, depende exclusivamente de você. Querer mudar o seu modo de pensar e saber quem é Jesus Cristo. Você vai ganhar a cena. Ei, sangue bom, diz que malandragem é viver. Faça uma autoanálise em cima da Bíblia, pode responder. Se tu morrer, para onde você vai ir? Nadar no fogo eterno, onde há terror e ranger de dente. Não queira dizer você que é malandrão, que não precisa de Deus, que assim tá bom, e vai levando a vida do jeito que está. Enquanto isso, outros maquinam a sua queda. Aquela conta de um tempo atrás que você deixou batido, mas os cara não deixa jamais. Até porque o causador dessa história quer ver sua mãe chorando, sua família te perder, e você vai ficar olhando de camarim tudo isso acontecendo à espera do seu fim. Deus não precisa de você, mas você precisa dele. Ganha cena, sangue bom, agora me entende. Sair ileso de tudo isso é só querer, depende exclusivamente de você. Querer mudar o seu modo de pensar e saber quem é Jesus Cristo. Você vai ganhar a cena. Sair ileso de tudo isso é só querer, depende exclusivamente. Mudar o seu modo de pensar e saber quem é Jesus Cristo. Você vai ganhar a cena. Sair ileso de tudo isso é só querer, depende exclusivamente de você. Querer mudar o seu modo de pensar e saber quem é Jesus Cristo. Você vai ganhar a cena. cena.